Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, ouvintes. Muito boa tarde para todos. Boa noite já. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Escolhes Tu ou Escolho Eu. Olá, Nuno. E oi, caros ouvintes. Bem-vindos à emissão 152. Escolhes Tu ou Escolho Eu. Acho que é 156. Também se não for, whatever. Escolhes Tu ou Escolho Eu. Que tensão, uma emissão, uma estação radiofónica que faz hoje 4 anos com a rádio. Digo em casa. Rádio Antena Web. Rádio Antena Web. Estamos aqui no início de mais um ano, 2014, digam lá quais são os vossos desejos, as vossas perspectivas, your best wishes para este ano, façam um bué de like, curtam um bué a nossa página, não sei onde, nenhuma coisa, e depois se quiserem também enviem um mail para escolhõesnavarona@, e o resto também não sei também, whatever, ora para esta emissão que vamos ouvir mais 6 melodias, vamos escutar as 6 canções, mas estou para aqui a falar, a ladrar o tempo e já me esqueci que tenho que passar a bola aqui ao meu colega dos escolho tu, Carlos Bonaparte, próprio Carlos Bonaparte. Muito bem. Não é que eu já ouvi. Já para lá. Ai, ai. Olha, há um ouvinte nossa hoje que fala... Ai, para lá. Para a frente. Ah. Era para lá e para a frente. Há um ouvinte nossa hoje que faz anos. É verdade. Que já fez muitas vezes parte da nossa assistência. É verdade. No antigo estudo número 1, é? Ah, e nesse também. Uma vez, acho que foi duas e meia. Pronto. O Carlos Bonaparte está aqui ao lado, eu sou o Nuno Miguel, e hoje é dia 4 de janeiro de 2014 e o Carlos diz o resto. Pois é. Ora bem, emissão espacial da Rádio Antena Web, assinalamos 4 aninhos. Eu vou-te ser muito sincero, hoje está-me a saber tão bem, mas tão bem festejar o nosso 4º aniversário. Porque tivemos tudo no ano de 2013, foi tudo. Foram até pessoas a quem nós pagamos com serviços, neste caso eu, paguei com serviços, não há nada que estou a pensar. Basicamente o que eu fazer publicitárias gratuitamente. quer dizer, até essas pessoas falharam. Era uma base de dados que nunca chegou a ser. Nunca chegou a ser aparecer no ativo. Feita é feita, mas com defeitos. Era a imagem do site que devia estar pronto no dia 1 e nós só acabamos no dia 21 e teve que ser com conhecidos, com pessoas que tinham alguma ligação afetiva comigo. Eram pessoas que eram para fazer coisas nos bastidores que não fizeram. Basicamente 17 pessoas que eram para trabalhar. Basicamente apenas duas de uma forma bem representativa. E bom, outras duas como puderam é que realmente fizeram alguma coisa. No restante... nada. E, portanto, bom, pelo caminho tivemos o fecho do Canal 2, também surgiu na live, é um facto, mas tivemos o fecho do Canal 2, isto foi... O fecho do Canal 2 foi uma coisa daquelas que, não é, descobri que os produtores andavam a repetir emissões a fazer com que eram originais. Enfim, sem comentários. É daquelas coisas que, bom, assim, não há comentários. No dia 23 de outubro fecha o Canal 2, no dia 30 é comunicado. Enfim, foi um ano em que tivemos tudo para fechar portas, mais do que qualquer outra altura, porque quando se perdeu o arquivo, nós tínhamos mais ouvintes, tínhamos mais programação, tínhamos até mais locutores. Pronto, era uma questão de recuperar. Mas ainda assim, eu aprendi muito, tal como no ano passado, aprendi muito neste ano. Que é quando, enquanto há vontade, enquanto há determinação, um projeto pode ir ao fundo, mas nunca se afunda. Gostaste da frase? Yo, e num dia de bué da party, o Carlos só sabe falar em muro das lamentações, e o que foi mal, e o estás bué da fora, Carlos Bonas! E essa, mas... e a proposta para hoje era tornar esta emissão a mais curta de sempre. E vai ser. Aí, já estás a falar há muito tempo. É sim, a mais curta de sempre não sei. Bem, eu vou tentar que seja. Mas a mais curta, mas uma das mais curtas sim. Bem, terá... Temos de dar espaço a outros espaços. Exatamente. Temos de dar espaço a outros espaços. Lol. Há uma música do Zé do Pipo que se chama assim. Já, meu. Vamos à primeira música. Ainda não. Não, deixa-me só dizer que por tudo isso, é bom. É muito bom ter motivos para... Porque depois em dezembro as coisas melhoraram radicalmente. E é bom. Aliás, desde novembro as coisas começaram a melhorar a olhos vistos. E é bom. É a olhos vistos que eu continuo a saber nada, mas pronto. É bom. Coitadinho. É bom assinalar este nosso quarto aniversário. Temos motivos para... Com a união, com o trabalho, porque foi feito bastante trabalho, de equipa também. É bom. É bom estarmos aqui outra vez unidos na mesma, dentro dos possíveis, não é? Estamos todos, tirando aí o Nuno, estamos todos um bocadinho para cada lado. Agora, Lisboa, os dois unidos, Algarve, mais serão estrangeiro, por aí fora. Enfim. Estrangeiro que é para não dizer Roménia, porque se eu dissesse Roménia já me tinham aqui, já estão aqui a bater. Pronto. Ah, já disse. Já disse. Pois. Depois cortas. Bom, é bom, estamos aqui a fechar, mas eu depois falo sobre isto aqui um bocadinho de tempo até. Bom, a primeira música é da Jeanne d'Arc Charlebois. Esta música é de 1937. E é uma música, digamos, muito curiosa. Eu escolhi esta música porque, curiosamente, recentemente começamos a recuperar um arquivo. Quer dizer, começamos a recuperar. Começamos a reobter um arquivo que já tínhamos. Que se perdeu. Na altura ele tinha mais de 7.500 peças, mas depois eu vim a descobrir que o arquivo tem cerca, tem quase 32 mil músicas. Ou seja, nem uma quarta parte do arquivo tirei. Imagina. E ainda assim eu ficava impressionado com as coisas que aquele arquivo tinha. Só do Canadá, ou seja, só gravações do Canadá. E esta artista, aquilo que eu percebi, até é do Canadá. É muito curioso. Não há, com certeza que não havia naquela altura, modificadores de voz como há agora. Portanto, esta vozinha ou foi alguém que imitou, ou é mesmo uma voz natural. Mas é muito curiosa, que não parece. Não sei se já parece natural esta música, esta voz. Parece-me. Parece? Parece. A mim não parece. Parece uma voz assim imitada, assim, estás a ver? Pronto. É isso. Eu escolhi esta música, uma simbologia... uma simbologia à recuperação... ou à reobtenção desse arquivo, e também a um motivo, que eu vou falar mais à frente numa outra música ainda mais específica, que é o regresso de um programa mítico, que é o Sonoplastia, que vai regressar no próximo dia 11. Já falamos no ano passado. Ah, é verdade, já não estávamos aqui desde o ano passado. Ai, que saudade. Pois é, é verdade. Mas já falaste nisso no ano passado. Semana passada. Já. Mas está bem. Mas já não te vi desde o ano passado. Isso é coitadinho. Foi, não foi? Começa agora o ano em que nós celebramos 20 anos de união. É verdade. São duas décadas de conhecimento mútuo e muitas aventuras juntos. Por acaso. Ainda me lembro. Mas isto é sério. Ainda me lembro. Daquele momento em que estávamos sentados no muro, em frente ao sol. Bem, tu também... Isso já foi boa da tarde. Estavas mais, mais ao lado lá do pavilhão C, não era? D. Era isso. Pois era isso, era o D. E eu recebi aquele elogio que nunca mais me esqueço, que é uma coisa do género como... Tu és a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Com Deus. Ou isso. Não é a mesma coisa que a Carbona Parte. Se fosses à missa no seminário, sabias. Ah, bem, mas eu não percebo nada dessas coisas. Para mim... Pronto. Exatamente. E a única coisa que sei é que o Papa é superior a todos os outros. E é vergonho. Agora, se o Bispo é superior ao Cardinal... Cardinal é o árbitro. ao Cardeal. É, se uma diocese é que controla as paróquias, ou se as duas coisas são independentes... Com o seu diocese vamos à música número 1, que tem o título. Bom nome. Um bom homem, que é a homenagem a nós dois. Exatamente. Intérprete. Um bom homem para ti. Exatamente. Intérprete. Jeanne d'Arc Charlebois. E orquestração. 1937, Krasman. Bonhomme, si tu jouais. Bonhomme, si tu jouais. Si tu jouais de ce violon-là. Si tu jouais de ce violon-là. Zing, zing, zing de ce violon-là. Bonhomme, tu n'es pas mal. Nous y sommes. Bonhomme, si tu jouais. Bonhomme, si tu jouais. Si tu jouais de cette flûte-là. Si tu jouais de cette flûte-là. Flûte, flûte, flûte de cette flûte-là. Zing, zing, zing de ce violon-là. Boum, boum, boum de cet arbre-là. Intérprete. intervenção número 2 da emissão 157 Escolhas Escolhas Escolhas Escolhas, datada de 4 de janeiro de 2014, na Rádio Antena Web. Falei muito bem, Carlos Bonda Alberta, falei muito obrigado. Ora, na elaboração de instrumentais para peças de teatro, coisa que eu também já fiz, já passei por várias fases. Eu lembro que há uma década, em 2004, gravei, comecei já a gravar no meu famoso Roland E12, para quem não sabe, é um órgão. Contei também com uma ajuda externa de uma música só gravada em guitarra, Adeus Pé-Aéreo, que será referida daqui a umas semanas. Mais tarde, em 2006, todas as músicas daquela peça, se não me engano, foram retiradas do órgão Roland E12. Em 2007, igual, mas aí também já contou com piano e tal. Em 2008 já se evoluiu um bocado porque fui até o estúdio número 1, ou seja, até a casa do Carlos Bonaparte. Roubaram uns 3 ou 4 instrumentais de... De quê? Estamos tocando, não foi? De músicas, pois, instrumentais de músicas. E já no final de 2009, ainda mais diversificado teve, porque além de guitarra, os dois órgãos, ainda houve acordeão pelo meio. Mas, no meio disto tudo, final de 2007, houve uma forma de eu criar um instrumental para ser cantado que nunca tinha feito antes e não voltei a fazer nos dois anos seguintes. Que foi aproveitar um instrumental que apanhei na internet, juntar apenas o início, juntei apenas uma guitarra no início, bom, bom, bom, bom. De resto, e foi fazer uma montagem e ajustar um bocado o instrumental para ficar um pouco maior, de acordo com a duração da música que eu tinha criado, mas de resto foi tal e qual como estava, porque estava exatamente como eu queria. Foi uma coisa engraçada. Fui roubar um rapaz qualquer que gravou, foi meter na internet, no seu YouTube, e mais não sei o quê, uma versão dele no órgão de uma música muito conhecida. E eu lembro perfeitamente que no primeiro ensaio dessa peça, em que eu, enquanto cheguei à altura dessa música, no, a meio da primeira parte, para aí, uma pessoa conhecida minha e do Carlos, o primo dos óculos, quando se apercebeu que música era, foi logo: isto é muito, muito, muito, muito nível, e mais não sei o quê. Vamos recuar até 1967, porque... E esta música também tem uma ligação ao Sérgio Godinho, mas isso ficará para daqui a uns meses. Godinho, faz-se sabor. O senhor Jim Morrison, um dos que faleceu aos 27 anos, morreu em 1971. É verdade, tu tens 27, está quase. 1971. Isso é genial. Pois. Em 1967, os The Doors lançaram o álbum Strange Days, e mais do que dias estranhos, as pessoas são estranhas. É a música que vamos ouvir, uma versão instrumental. Não vou pôr um artista no elenco, não vou associar este instrumental a um artista, porque no fundo até é mais do que eu, portanto vou pôr People Are Strange, versão instrumental. É a música que se segue, sobretudo com ligações musicais, criação de música e teatrais, e para uma pessoa que a gente cá conhece, que foi uma música que ficou marcada, e o seu conteúdo não vai ser escutado hoje, mas quando ouvirmos a letra, porque hoje só vamos ouvir instrumental, recordo, quando eu escolhi esta música, porque ouvi o órgão que o Carlos diz que não é de igreja, mas o órgão que nós vamos escutar parece que estamos numa missa, que é coisa que o Carlos gosta muito. Portanto, para fazer o favor ao Carlos, vamos viajar até uma missa e vamos escutar o álbum Strange Days, a música People Are Strange. Como eu estava a dizer, o seu conteúdo não vai ser escutado hoje em relação à letra, mas quando for eu vou abordar também uma coisa que eu concordo. É, aborda, aborda. Pode ser, Carlos Bonaparte. Pode ser. The Doors, People Are Strange, mas desta vez uma versão instrumental. Tal. Thank you. estamos de volta, ouvintes. Estamos de volta, ouvintes, é verdade. Ora, antes de mais, eu vou fazer isto de duas em duas. Na pena não fiz nada, aqui a fazer intervenção. Faço a ti duas perguntas. O balanço do ano já acabou. Não. O que tens assim alguma opinião, algum parecer, alguma coisa sobre o Canal 1? Nestes 4 anos, porque no fundo é o canal que dura mais tempo. Parecer? Então, devidamente, deu-me várias coisas a conhecer, bons momentos de risota, mas sobretudo coisas que estamos sempre a aprender. Quando te contei que ainda há pouco tempo estava uma conversa com familiares e surgiu um assunto qualquer e eu sabia a resposta e a explicação. Ah, não te contei nada. Foi o Big in Japan, não lembras da música dos... Big in Japan? Dos Alphaville. Dos Alphaville, que depois do One Whips também tornaram mais simples. Sim, do One Whips. Tu sabes o que é que quer dizer Big in Japan? Sei. O que é que quer dizer? Acho que aprendi a contigo. Porque havia muitos artistas que não faziam sucesso em lado mais lado nenhum antes no Japão. Não é bem assim. Artistas ingleses... São os artistas que não causam sucesso nem no Reino Unido nem nos Estados Unidos, pois, mas vão causar lá para as Ásias ou Austrália. Então ele diz que é segredo no Japão. Exatamente. E eu era o único que sabia essa justificação. Porquê? Por causa de um programa que passou não no Canal 1, acho eu, o Canta-me Histórias. Foi no Canal 1. Foi no Canal 1. Pronto. Pois, então pronto, para teres um exemplo e conversas sobre música ainda este ano não. Esqueci-me, já estamos em 2014. Yeah, the weather forgotten. If you believe, lost and forgotten. Ainda no ano passado, várias conversas que eu sabia indicar logo, sobretudo a nível musical, que é o que tratamos aqui mais, mas até a informação, aprende-se muito com a rádio Antena Web, além de se prestar um contributo considerável e amigável a uma pessoa mais perto dele. Pronto. E o Canal 2? Alguma... Canal 2, encerra, é com C. E pronto, olha, foi a pena, porque também lá cassetes 90, vinil 80 e outros programas. Olha o grande de par em par, que me fez companhias tantas manhãs. Muita, muita boa companhia, muitos momentos de coisa. É aquele género, parece que sempre que a rádio Antena Web está por perto, há sempre alguma companhia presente e boa. E preenche-nos qualquer vazio que possamos ter. Mas que lá está, o vazio não surge por causa da rádio. Até acaba por acontecer isso. Desde 2011 que comecei a notar isso. Isso é bom. Sabes, de uma forma muito rápida, conto-te a ti e aos nossos ouvintes o seguinte. Nós hoje vamos transmitir um programa que ele até foi anunciado no... Até foi anunciado na emissão especial do Antena Web Show, ou seja, em especial ano novo. Em que, basicamente, nós tínhamos que pensar que tínhamos que passar um programa. E não vamos passar porquê? Porque ontem, quando falei com os responsáveis dessa produtora, dessa rádio, sei lá, do que, pronto. Disseram que, às tantas, no meio de uma conversa, que não, que Antena Web era podcast, não era rádio. Que desculpasse, mas que eram coisas diferentes. Que Antena Web não é uma rádio. Antena Web é podcast. E eles sim são uma rádio. Têm streaming, têm... Esqueceram-se foi de dizer que também todas as emissões que passam são gravadas. Ah, e que uma das que passam é de uma coisa que não é uma rádio, chamada Serenamente, mas isso já está. Enfim, ou seja, criticar sem argumentos é tão fixe. Foi o que fizeram ontem. Eu gosto quando as pessoas estão lá em cima e esquecem-se de onde é que começaram, porque depois quando caem também, porque nada é eterno, e eu já sabia disso e depois vim a comprovar isso em 2012. Mas pronto, quer dizer, é daquelas coisas, não é? Felizmente nunca me esqueci de onde é que vim e o que é que tive que passar, mas as pessoas esqueceram. Pronto, olha, para mim, não vou fazer grande reflexão, porque isso faz no tempo da antena, mas tive mesmo muita pena do fecho do Canal 2. Era um canal com uma programação muito interessante também. Não tinha grande produção interna, desde maio, é um facto, mas realmente tinha programação muito interessante. Pronto, o Canal 1 gosta da programação de agora, está muito, muito comunicativa, está muito, muita informação, muito rádio comunicação. Sabes como é que está o Canal 1? Está mesmo. Eu sou o bué da freak. Eu sou o bué da freak. Eu sou o bué da freak. Vamos à música. Eu sou o bué da freak. Vamos à música. Eu sou o bué da. Eu sou o bué da. Eu sou o bué da freak. Vamos até a Hungria. É verdade. É o chigano. Já dá-se. Vamos ouvir aqui uma musiquinha de 1893. Que pinta. Ah, ainda não era nascido. é a música mais antiga que já passou até hoje. Nos Cortes do Escolho Eu. Acho eu. Foi. Se isto é o original, é? É, é original. Mil, é original, quer dizer, não sei se ela foi composta naquela altura, mas deve ter sido até composta antes. Acho que esta música é de 1870, ou não sei. Se calhar até mais antiga, não sei. Bom, mas foi gravada, originalmente foi gravada em 1893. Primeiro, o Charles Dalmain, é engraçado, porque o Charles Dalmain era um violinista canadiano, mas a gravação foi feita nos Estados Unidos. Ou seja, a gravação é dos Estados Unidos, não é do arquivo do Canadá. Escolhi esta música porque, como é que eu posso dizer? Esta música, sim, simboliza de forma muito clara o sonoplastia. Eu gostei muito de fazer este programa. Aliás, este foi o grande impulsionador da Rádio Interweb. Porque eu já, desde pequeno, já dos meus 7 anos, tinha aquela coisa de fazer rádio, não sei o quê, não sei quanto. Entretanto, por voltas de, sei lá, 2007, até já tinha pensado nisso, até já tinha pensado em ingressar numa rádio. Mas pronto, como era com pessoas pouco sérias, aquilo não foi adiante. Nem sequer cheguei a fazer emissão, nem tampouco sei como é que era. Eles não... Estavam interessados e não estavam. Pronto. Queriam tudo e não queriam nada ao mesmo tempo. Queriam tudo já... Queriam que a pessoa soubesse fazer tudo. Olha, eu faço isto e não sei o que, estarei-me amanhã. Não queriam explicar nada, nem nada. Já. Pronto. E então, nada. Mas depois, em 2009, quando descobri uma série de gravações antigas, e eu comecei... Ah, deixa cá ver. 1940. Ah, ainda há muito. 1930. Ah, também. 1920. Ah, já há menos coisas, mas não há. Olha, tem aqui umas boas músicas. 1910, uai. Espera aí, que eu disto não sabia que existia. Sim, 1900. E continuo a encontrar gravações ainda mais antigas. Espera aí, 1890. Ai, fogo. Tem tão assim tão antigas. 1880. E continuo a encontrar coisas da década de 1880. Quer dizer... E a partir daí eu senti, não, isto já é demasiado especial para que eu fique calado. Ou seja, foi aquele impulso de fazer realmente alguma coisa. Juntando a isso, depois foi a música portuguesa, que eu aprendi a gostar, porque eu fui educado a não ouvir música portuguesa. E, portanto, eu próprio aprendi a gostar da música portuguesa. E, naquela altura, decidi que seriam os dois patamares da rádio. Seria, ou seja, trazer gravações inéditas, coisas que nunca se ouviram, coisas que... É mais tipo música portuguesa. E no caso, escolhi esta gravação porque foi aquela melodia que eu conheci, porque esta música é bastante conhecida. Pronto. E ouvir esta gravação no meio de batatas fritas, com homens eu fiquei, uau, eu conheço isto. E pronto, e então aí foi realmente o grande impacto. Eu acho que, pronto, depois de, o maior impacto, falem desse, só mesmo a... A banda... Regimento de Marinha Norte-Americana. Exatamente. Pronto. Mas esta é isso. Esta música é uma simbologia, é uma homenagem à música antiga, uma homenagem a um dos pilares da Antena Web, que ainda hoje se mantém e vai reforçar-se com o regresso de sonoplastia. Sei que este programa para mim é mágico. Sonoplastia? Nunca tinhas falado nisso hoje. Nem na semana passada. É dos programas que eu mais gozo-me de eu fazer. Tal como é a época dos descobrimentos, tal como são vários programas dentro deste género. Tenho um bocadinho de investigação por trás. Eu adoro fazer deste tipo de programas. Pronto. E é isso. Vamos à música. É canção número 3. Tem o título. Hungarian Gypsy Dance. Título. A intérprete. Mais perto do microfone. Disseste intérprete? Disse título agora. Hungarian Gypsy Dance. Hungarian Gypsy Dance. Intérprete. Charles Dalmain. Orquestração. Columbia Records. Violin solo, the Hungarian Gypsy Dance, as played by Mr. Charles Dalmain for Columbia Phonograph Company of New York and Paris. Thank you. Enverdemos de seguida pela música clássica. Enverdemos? Enverdemos. Mas a música animada, a quadra estilística, até irá corresponder ao estilo que escutamos antes. Porquê que não podemos entintemos e enverdemos? Porquê é que eu disse quadras estilísticas? Porque o próximo contexto, embora esta música, se não me engano, nunca tenha passado lá, o próximo contexto já se inseriu duas vezes no quadras da música. E já que estávamos a falar de programas, de outros programas, de outros tempos e de agora do Canal 1, primeiro, na primeira sexta-feira de 2012, e por fim, na última sexta-feira de 2013, quase dois anos depois, nós voltamos a escutar excertos do concerto de Ano Novo de Viena, que passou a ser, desde 2012, talvez, não sei, passou a ser algo presente e ao qual eu tomei atenção por causa de uma amiga minha, que já referi aqui indiretamente em várias emissões, praticamente desde o início, em que ela dá atenção a isso. E é aquela que logo aos 10 anos já ouvia Led Zeppelin e coisas bem interessantes. E ela dá atenção a este concerto, coisa que eu não fazia antes. A RTP disse que ia dar um concerto de Ano Novo e um bailado de Ano Novo. Não vi nada, se calhar é para 2015. E eu estava a dormir, porque este ano não deu. Mas deu sim o concerto de Ano Novo de Viena e eu já o assisti na íntegra, com a locução, mais um motivo, do nosso companheiro de trabalho, Júlio Isidro. O concerto de Ano Novo de Viena, protagonizado pela Filarmónica de Viena, acontece todas as manhãs de 1 de janeiro, como é óbvio, e que também, como é óbvio, em Viena, capital da Áustria. Viena, que também é uma cidade que diz muito ao Carlos Bonaparte, porque foi lá que o Futebol Clube do Porto foi campeão europeu pela primeira vez, que é coisa que ele gosta muito. Bah. Nós... Acho que vou ver alguma coisa aqui. Nós vamos ouvir um excerto do início de 2013. Deus. Na altura, o senhor maestro foi Franz Welzel Most, que é precisamente austríaco. Já conduziu, já orientou a Filarmónica duas vezes neste evento. A música que vamos ouvir é a última. Eu escolhi uma mais animada, que o próprio plateia já sabe o que vai acontecer. Aquilo começa a ser repetitivo, mas já sabem que a certa altura vão bater palmas e depois é para bater mais baixinho. E seguem as instruções do maestro. E depois vira. E para marcar o canto. E a música chama-se Masha Radetzky. A música que escutámos há pouco é de quando? Que ano? 1893. Ah, esta é de 1848. Mas claro que vamos ouvir a 2013. Do primeiro dia de 2013, fez na quarta-feira um ano. Do Johann Strauss. Esta música foi criada em honra, mais uma coisa que eu estou a aprender com a rádio, estás a ver? Uhum. Vês? Uhum. Em honra ao marechal de campo austríaco, como é que se chamava? Joseph Radetzky von Radetzky. Na altura comandava a repressão sobre as revoltas liberais. Era um líder dos austríacos contra... A repressão sobre as voltas, pronto, lá está. No tempo do tão como cá, lá 20 anos, 30 anos depois, havia a guerra dos absolutistas, liberais e coisas. Yeah. E lá está, esta marcha ficou, ainda hoje é muito conhecida por causa da sua inclusão constante e sempre no final do concerto novo da Orquestra Filarmónica de Viena. É a Marcha Radetzky que queremos escutar ao vivo. Bebo. A tirada do concerto da Novo Viena de 2013. 13. Agora pode dizer título e intérprete de orquestração, que aqui sim. Título: Marcha Radetzky. Intérprete: Orquestra Filarmónica de Viena. Orquestração: Franz Welzel Most. We'll be right back. o maestro nesta música, Carlos Bonaparte, dá mais ordem ao público do que aos próprios músicos. Pois. Achas bem, Carlos Bonaparte? Acho achas bem, que a culpa é de Sócrates? Então vamos até à fontena. Acho que é a culpa de Sócrates. Agora vem uma pergunta, duas perguntas um bocadinho difíceis de fazer. Quer dizer, não é difícil de fazer, depende da tua resposta. E da Antena Best, tens alguma coisa a dizer nestes 2 anos e meio de rádio? Antena Best, confesso, amigo Carlos, companheiro e palhaço, que não escuto muito. Sei que faço um European Top 20. É o que escutas, não é? É o que escutas. Mas foi o espaço, o canal, que me deu a oportunidade de fazer regressar esse programa que eu gosto sempre de escutar as 20 mais daquele tempo. As 20. E o que é que eu te disse? Que o I Will Always Love You ia passar para o número 1 da Whitney Houston. Já está. Foi preciso chegar ao início de 1993. Já estás a revelar informações que não devias. Então, isto é depois. Não. O European Top 20 não é às 3 da tarde. Era em dias excepcionais. Esta semana não é domingo. Ai, ai. Eu estava a ver que tinha dito. Não tinha dito. Não, eu até disse sábado à tarde no programa. És muito bom. Ok, então, mas eu. Ah, pois. Isto é o que faz na vez de não é o show que eu tinha dito. Ah, pois. Então, não é o web show e Estava a dizer que tinha dito. Mas não. Não, sabes que era sábado. Porque. Pronto, porque esta semana vai ser só programação na Antena Best, só programas inéditos. Eu até já tinha falado sobre isso, não tinha falado. Pronto, não interessa. Vamos lá, mais. Estava no mesmo que já tinha falado. Passando à frente. Passando na frente. Não, mas sim, isso fica muito bem. E Antena Live? Alguma coisa a dizer? Antena Live traz músicas do meu tempo. Músicas, olha, por exemplo, neste momento está a dar Gianni Morandi. Não são dei maldita. Isto não passou no nosso. Bem, vou falar nisso aqui. traz músicas que até. Olha, eu há pouco tempo trouxe o Good Night Moon, do Chivalry. Pois foi. São melodias que, além de fazer... Há músicas, devem ter acontecido o mesmo, só de escutá-las traz-te boas sensações ou sim, recordações. Sim. E na Antena Live passam várias dessas. Pronto, isso é bom. Ou algumas que... Olha, esta eu não conhecia, Antena Web Intervalo. Quem é o Intervalo? Hello, hello, Ilona Maîtresse. Maîtresse, pois. Hello, hello, bye-bye. Mais. Pronto, é isso. Não, essas perguntas. Então vamos à fonte. Agora vamos a uma gravação de 1904. Ser bem piquista. Ai, não, isso é o clube. Só coisas atuais. Todas do século passado, atenção, quando digo... Aliás, nem todas. Há uma que era há 2 séculos atrás. E atenção, quando digo século passado, é de 1900... Não, ia ser há 2 séculos à frente. É de 1937, 1916. Já há uma. A mais recente que ouvimos aqui da minha parte é de 1937. Ou seja, tem praticamente 80 anos. Tem 77. Bem, essa música que eu vou escolher, o A La Claire Fontaine, não A Claire de Fontaine, como eu aqui, por equívoco, disse. É A La Claire... Não vais escolher, já escolheste, agora vamos a escutar. Exatamente. A música A La Claire Fontaine é uma música, não baixo senão fico com voz de Hélio. Sim. Não gosto. O que é que eu ia dizer? Ah, pronto, eu esta música, escolhi porquê? Ela foi uma das primeiras músicas que eu encontrei neste arquivo do Canadá. Em 2009. Encontrei esta gravação e na altura eu pensei, engraçado, porque isto aconteceu, foi uma sequência muito gira. Eu na altura andava a digitalizar cassetes e uma amiga, vê lá a minha lata, uma amiga, perguntou-me, olha cara, já que tu digitalizas cassetes, será que me podes fazer um favor? Eu tinha uma cassete quando eu tinha 5 anos, a minha irmã tinha 10, nós já estávamos aqui, estávamos junto do país e tal. Será que tu me podias passar isso para CD? Está bem. Pronto. Passei. Curioso é que nunca cheguei. Ela nunca chegou a ter o CD. Nem eu nunca cheguei a fazê-lo. Porque ela ia me dar um CD para passar. Mas depois não me deu porque não tinha comprado. E mas não sei o quê. Pronto. E na altura... Chegou ao fim. 10 euros. Não. Cheguei ao fim e perguntei. Olha. Desculpa lá. Mas pronto. São recordações tuas e não sei o quê. Posso ficar com a gravação? É logo. Ela muito simpaticamente disse que sim. Pronto, e deixa-me aquela coisa do. Olha, mas depois lá, quem é que perguntas isso? Eu não tenho problema nenhum, mas perguntas isso a outra pessoa, ela pode levar a mal. Eu não tenho problema nenhum. Pronto, está bem. Foi uma coisa gira. E ela cantava numa dessas músicas que ela. Num dos momentos. Ela cantava Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Que foi uma gravação que eu vim a ser mais tarde, que foi, foi recuperada de 1860. E porquê que eu vou, porquê que eu fui por aí? Porque depois, quando ouvi esta música, à la Claire Fontaine, porque este também... Aliás, este não. Outro que também canta o Araclerre Fontaine, o Jorge Sauvé, também canta, em 1943, canta esta música. O Araclerre Fontaine. E também canta o Claire de la Lune. E... Não sei, esta música sempre me transportou para essa melodia. É que sempre me transportou. Depois eu lembro de ter falado com uma amiga minha de Coimbra. Olha, vai lá se conhece esta música. Porque ela, pronto, já que tinha lá em casa discos, até tinha lá 78 rotações. Olha lá se conhece esta música. Ela disse que não, pensei que eu vinha a perceber porquê. Claro que ela não conhecia, apesar de ser francesa. Aliás, apesar de ter forte influência francesa na sua vida, aquela música era do Canadá. Mas por isso é que ela não conhecia. E porque ela já tem 60 anos, tem agora praticamente 60 anos. E é realmente... Pois, tudo vai fazer os 160 anos. E é realmente uma... Como é que eu posso dizer? Pronto, podia às vezes conhecer a música. Para todos os efeitos, ela até gostava desse tipo de coisas. E pronto. E esta música, olha que Claire Fontaine, eu lembro-me bem, estava no estúdio número 1, a baixar músicas e com a televisão. Mas depois até paguei a televisão. E eu estava... Bem, mas é que eu... Uma euforia que só passou depois de, só passou essa foi a euforia de quando eu vi aquelas gravações lá do 1902, da Banda do Regimento e do Charles Allman. Mas mesmo esta música, eu digo, eu estava numa euforia tão grande. Mas eu esta não podia dar uma grande euforia porque cada vez que eu estivesse a baixar não estava a fazer mais nada. E eu tinha que baixar as músicas manualmente. Na outra foi bonito, porque eu nas outras músicas, sabe o que é que eu fazia? Eu nas outras músicas, o que é que eu tinha? Punha os arquivos a baixar e havia um que estava completo. Quando não estava completo, enquanto eu ouvia esse... Bem, mas eu não tenho ideia, eu estava numa euforia enorme, é uma coisa espetacular. E depois, pronto... Hoje em dia, não deixa, é engraçado porque não deixa de ser uma euforia, de cada vez que baixo uma música deste género, não deixa de ser uma euforia, que é, se alguma coisa acontece por ali, esta música eu já tenho. Já há uma fonte que a tem. Se alguma coisa acontece, por acaso aconteceu-me a mim primeiro, que foi perder o arquivo todo, mas se alguma coisa acontece, não sei o quê e tal, eu já tenho aqui. Pronto. Ou seja, estas gravações não se perdem. Há mais alguém numa parte do mundo que as tem. E, não sei, gosto. E depois são músicas que eu gosto. Já tu viste aquela do... Isto foi um ataque que deu ao Carlos Bonaparte. Era para estar a prolongar muito. Senão eu ficava com uma voz aguilhermada. E não, ok. Então dizia eu que... Não sei se sabes essa música. Que é daquelas coisas que... Sei lá, há tantos registros tão bonitos. Que as pessoas não sabem apreciar porque tem ruído e não sabem apreciar porque. É, porque são antigas e porque não sei o que. Isto está, não se ouve nada disto agora. Mas eu continuo a achar estas gravações impressionantes. Continuo, para mim, encantam. São coisas que me ficam. Pronto. E é bom ter um programa chamado Sonoplastia de Regresso, já depois do regresso do Rádio 1900. E pronto. Não regresso à minha rotação, que não é necessário. A Antena Web tem sistema de compactação de programação, portanto... É isso. É a canção número 5 que tem o título. À la Claire Fontaine. Intérprete. El Oiseau. Orquestração. Não sei. À la Claire Fontaine, m'en alla promener. À la Claire Fontaine, m'en alla promener. J'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. J'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baigné. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis pas sentie. feuille de chêne, je me suis m'assisté sur la plus haute branche, ce rossignol chanta. Et à longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sur la plus haute branche, le rossignol chanta. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Et à longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Vamos fechar com uma música mais recente, mas não é muito recente. 1958 viu pela primeira vez esta melodia ser interpretada. Além de corresponder ao estilo e até à letra de française, eu escolhi sobretudo isto porque eu e o Carlos Bonaparte em... finais de agosto de 2011, foi uma das músicas incluídas num trabalho especial que nós criamos para um amigo, hoje um locutor da rádio. É verdade. Esta foi uma das primeiras músicas. E eu estou com a ideia que o Gianni Morandi, não sou digno de ideia, também foi incluída nesse trabalho. É. Foram só músicas, sobretudo dos anos 50 e 60, mas tinham lá o Consuelo Velázquez, Bessame Mucho, 1942. Olha, lá está outro exemplo que eu sei a história da música por causa da rádio Antena Web. Ora bem. Esta também tem uma particularidade que foi a intervenção do Carlos Bonaparte, que foi ele que introduziu esta música, era a vez. E o João Isidro também participou. Eu falei nele um bocado no, por causa do concerto no Viena. Foi ele que fez a locução este ano. Porque o Carlos disse, que nome mais complicado. Art e Dottie Todd. São o nome do homem e mulher que interpretaram esta música pela primeira vez em 1958. Isto... num hotel em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. Estive aqui a ver, é curioso que Dottie Todd, que nasceu como Doris Deb, a mulher, nasceu no dia 22 de junho, em 1913, e o homem que nasceu no ano início da Primeira Guerra, portanto fazia agora 100 anos, nasceu precisamente na metade, 11 de março. Metade do 11 e metade do mês 6. Não achas piada? Tens de rir. Ah, pois já, estás a rir. 22 de junho, não? 11 de março. O 11 de março é metade de 22 de junho. Que é metade pois, de 22, é 22 de junho. Ela. E ele foi o 11 de março. Art e Dottie Todd. Porque as pessoas associam... quem conhece, associa esta música de Letterman ou Manhattan Transfer, mas o original mesmo, e foi o que nós colocámos devidamente nesse trabalho e vamos ouvir agora. A primeira interpretação foi em 1958, da Art e Dottie Todd, de uma música que foi criada por Wayne Shanklin. Lembro também que uma vez estávamos a ouvir esta música, precisamente em casa, do aniversariante que teve esta música como presente, esta e mais umas 20, quase, já não sei, e um dos familiares não conhecia e só fazia ratarátará, porque nunca tinha ouvido esta música e só fazia ratarátará, essa parte ela sabia. Bem, nós vamos então fechar por causa com isto e depois. No dia 4 de janeiro de 2011, escutámos João Pereira e Celtiveira, há precisamente 3 anos, que era uma terça-feira. João Pereira e Celtiveira, Faro Luso, João Pereira, Pão Norte, Pura Inocência, Dá-me um Abraço, Miguel Gameiro, Delfins, Não Vou Ficar, e Só Eu Te Posso Ajudar, Miguel Ângelo. Só músicas portuguesas, exatamente tal como hoje. Foi para cumprir o aniversário da Antena Web, foi greve à música portuguesa, porque o Carlos Bonaparte, que é o seu criador, foi educado a não ouvir música portuguesa. Portanto, vamos embora, pode ser. Vamos embora. Vamos escutar Arte e Dota e Tal, de feliz aniversário, e para a semana voltamos, depois de uma canção de amor entre nós. Até para a semana. My heart. every time I hear chanson, chanson, d'amour.